banda Kene. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando mensagem e olhando o visto pela última vez. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando mensagem e olhando o visto pela última vez. Agora vai chupar com essa sombra.